certo homem era o membro mais afortunado de uma pequena igreja. Ele era, com certeza, o membro mais rico daquela comunidade. E ele tinha um depósito de material de construção. E todos os irmãozinhos iam ali fazer compra. Cada um levantava a sua casa comprando tijolos, cimento, ferros, laje, ali naquele depósito. Material de acabamento, argamassa, tinta. Todos os irmãos daquela pequena comunidade cristã faziam compras no supermercado do irmão. E ele tinha sido escolhido pelo pastor para ser o tesoureiro da igreja. Muito bem. Todos os irmãozinhos faziam compras ali. Mas para alguns, ele fazia faturado 30 dias, ou então dava até 60 dias para pagar, fazia com cheque pré-datado, sem problema nenhum. Mas para outros irmãozinhos, ele só vendia à vista e em dinheiro. E estes que queriam comprar parcelado e não podiam, foram se queixar ao pastor. Foram dizer: pastor, o irmão lá do depósito de material de construção, ele faz acepção de pessoas. Porque, para mim, ele não vendeu faturado, nem me deu prazo para pagar. Exigiu que eu pagasse à vista e em dinheiro. Só que eu estou sabendo que para vários irmãozinhos aqui da igreja, ele vendeu faturado 30, 60, 90 dias para pagar, aceitou o cheque pré-datado. E eu estou sabendo que não é só comigo, não. Tem outros irmãozinhos aqui da igreja que ele também só faz se for à vista e pagamento antecipado em dinheiro. Senão ele não entrega a mercadoria. Pastor, esse homem não é de confiança, não, viu? Era bom se eu ter uma conversa com ele. Quem que ele pensa que é? Aí o pastor, ouvindo aquela reclamação, resolveu ir até o depósito de material de construção. Chegando ali, cumprimentou o proprietário e disse: meu irmão, eu tenho uma queixa grave contra você. Eu sei que eu não tenho nada a ver com os teus negócios, mas como pastor da igreja, eu estou me vendo obrigado a interferir neste caso. E o dono daquele depósito disse: pois não, pastor, pode falar. E o pastor disse: sabe o que é, meu irmão? Você, para alguns irmãozinhos da igreja, aceita cheque pré-datado para 30, 60 e 90 dias. E se a pessoa não tem cheque, não tem problema nenhum, você faz faturado do mesmo jeito. Agora, para vários irmãozinhos da nossa comunidade, você exige pagamento antecipado, pagamento em dinheiro. E isso está causando uma ira muito grande. Meu irmão, o que está acontecendo? Qual é o problema? Você está fazendo acepção de pessoas? E o irmão do depósito de material de construção disse: pastor, eu estou fazendo acepção, sim. É? Estou sim, pastor. Para muitos da igreja, realmente eu não vendo fiado, nem faço parcelado. Só faço à vista. E para outros, mesmo que não tenha cheque, de fato eu faturo, faço parcelado, dou prazo e não me preocupo. De fato, pastor, estou fazendo diferença entre um e outro. E o pastor disse: mas isso não pode, meu irmão. Isso não pode ser feito. Todos são iguais perante Deus. E esse irmão disse: pastor, o senhor vai me desculpar, mas eu estou apoiado na Bíblia Sagrada para fazer isso. E o pastor disse: ah, é? Em que parte? Pastor, o senhor não me nomeou tesoureiro da igreja? Sim, está fazendo um excelente trabalho, é uma pessoa de confiança. Sim, o que tem a ver com a venda aqui no seu depósito? Ah, pastor, é que como eu sou tesoureiro da igreja, eu sei qual irmão é dizimista e qual irmão não é dizimista. Quando eles vêm aqui fazer a compra, eu vejo o nome. Se o fulano é dizimista, então eu sei que ele é fiel a Deus. Se ele é fiel a Deus, eu tenho certeza que não vou ter problema nenhum de vender fiado para ele ou de fazer faturado. Mas se o irmão não é dizimista, se a irmã não é dizimista, pastor, não adianta porque eu só recebo à vista. E o pastor disse, mas por quê, meu irmão, por quê? E ele respondeu, pastor, pense bem. Se o sujeito não é fiel a Deus, você acha que ele vai ser fiel a mim? A Bíblia diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Se a pessoa tem coragem de roubar a Deus, qual o problema de roubar a mim que sou um simples homem? Aí o pastor ficou pensando naquilo e disse, é meu irmão, você tem razão. Realmente a Bíblia faz diferença entre quem é fiel e quem não é fiel. Quem é fiel a Deus, Deus abre as janelas dos céus e derrama aquela tal bênção abundante. Mas quem não é fiel, ele manda o devorador que consome tudo que a pessoa tem. Irmão, você tem razão mesmo. Deus faz acepção de pessoas. Ele mesmo diz, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Parabéns, meu irmão. Isso até me deu uma ideia para pregar domingo agora na igreja e vai ser uma bênção. E quando chegou no domingo à noite, o pastor pregou sobre a fidelidade. E todos aqueles que não eram fiéis, resolveram ser fiéis dali por diante. E quando passaram a ser fiéis, dizimistas fiéis, passaram também a desfrutar não apenas de pagar as compras no depósito de material de construção daquele irmão, mas passaram a desfrutar principalmente das bênçãos de Deus, porque Deus tem um depósito completo de bênçãos para a tua vida, um depósito celestial. Tudo que você precisa já está antecipadamente preparado lá no alto. E Deus vai abrir as janelas dos céus para você, se você for fiel. Portanto, acredite nisso. Se você é fiel, você tem crédito com Deus. E se você tem crédito com Deus, Deus agora mesmo vai abrir as janelas dos céus sobre a tua vida e derramar aquela bênção que há de bem a maior abastança.